Eu volto pra falar quem que é você. Eu volto pra ficar e só te ver. Eu volto pra buscar o que deixei. Quando for embora, eu te direi. A gente teve pra se conhecer. Quantos dias, quantas noites, quantas horas esperei pra poder te ver. Atitudes na vida te causam susto. Te encontro no local às 14, tô com tudo, tô de mala feita, pronto pra me entregar. Vamos sair dessa estação, se aqui tá frio, deixa que mais tarde vai esquentar. Tu me olhas como se eu fosse estranho pra você. Lembro de mil coisas que saí pra poder dizer. Cheguei sem presente nas mãos, amor, mas trouxe debaixo dos dedos os calos de quem a vida já ensinou. Com isso digo que sou pronto pra você, se acredita então demorou. Vamos caminhar que o resto o tempo vai dizer. Cheguei até aqui, agora deixa a história acontecer. Eu volto pra falar quem que é você. Eu volto pra ficar e só te ver. Eu volto pra buscar o que deixei. Quando for embora, eu te direi. Chegamos por aqui, meu bem, a leve sensação que hoje vai me fazer refém. Tu me oferece tudo, eu não pego nada. Meus olhos em você com seu sorriso, meu mundo desaba. Penso como seria dali pra frente encontrar suas amigas ou deixar acontecer. Mas entre a gente fique seu cachorro, já gostou de mim. Agora volta, você demonstra que tá afim. Seguindo o dia, partindo pra outro lugar, em terras desconhecidas, esperando você cantar a canção que sempre ouvia pelo celular. Uma viagem sinistra, criei esperança, coragem pra partir dali. Ainda tinha mais um dia aqui, momento mágico me aconteceu. Uma noite em SP, obrigado meu Deus. Eu volto pra falar quem que é você. Eu volto pra ficar e só te ver. Eu volto pra buscar o que deixei. Volto pra buscar o que deixei. Quando for embora, eu te direi. Volto pra falar quem que é você. Eu volto pra ficar e só te ver. Eu volto pra buscar o que deixei. Volto pra buscar o que deixei. Quando for embora, eu te direi. Partir na estrada, chuva bolada. Cai um sentimento que ficou um pedaço de mim. Ainda vou voltar pra pegá-lo. Não conto os dias, amor, pra não dar nada errado.